não quero mais esse amor. No peito uma dor machuca, não para de doer. É um tormento esse amor, traz pranto, não sou santo, prefiro não sofrer. Não quero mais esse amor. No peito uma dor machuca, não para de doer. É um tormento esse amor, traz pranto, não sou santo, prefiro não sofrer. É chato amar sem ser amado. Talvez tenha que mudar, talvez tenha. Talvez tenha que mexer, talvez tenha. Talvez tenha que mudar, talvez tenha. Boogie boogie bye bye, boogie boogie bye. Chegar de mansinho, bem de mansinho, buguei.